fascinating. Engage. Está começando sessão 31. Intercom. Olá pessoal, eu sou o Valdomiro e estamos começando mais um podcast. E quem tá aqui comigo é o Thiago Maldonado, lá do Diário do Capitão. Fala aí, cara. Olá, humanoides, tudo bem com vocês? Bom, Thiago, é o seguinte, você não vai estar no papo com a gente aí, mas eu acabei te trazendo porque eu queria que você falasse um pouco da novidade aí, né? Que eu vi pessoalmente, o lance é que o Thiago construiu uma cadeira do Capitão Kirk, né? Conta aí pra galera, porque a parada curiosa, né? Não é todo mundo que faz uma cadeira do Capitão, né? Então diz aí, cara. Cara, o assunto é grande, eu vou tentar dar uma resumida, mas antes de começar, acho que vale falar que ela não é a primeira cadeira do Capitão, porque a Frota Estelar Brasil, lá atrás, construiu uma cadeira do Capitão Kirk pra vinda do Nimoy. Inclusive, você tava nessa convenção, não tava? Eu tava, mas eu não lembro desse lance aí, não, cara. Faz muito tempo e eu não lembro mesmo. Ah, então eu lembro, eu conversei com o Navarro, eles construíram essa cadeira pra receber o Spock, né, o Capitão Spock, com o console. Aí a nova frota acabou, essa cadeira hoje está na mão de um outro fã-clube do Grupo Alpha, né, que ele leva em alguns eventos, quem quiser é só ir atrás. Mas eu pensei, poxa, o Diário do Capitão faz evento e a gente busca interatividade. E o que mais legal na atividade de sentar na cadeira do Capitão, né? E esse ano a gente vai fazer o século 23, a gente vai focar no século 23. E o que mais tem de legal no século 23? O Capitão Kirk sentado bonitão, né, na cadeira. Não, peraí, você não entendi. Aliás, alguém pode não ter entendido. A gente vai focar quem? No quê? Qual que é o lance? Tem um evento, né? É, porque você não me parou, não me cortou em nenhuma parte, seu arrombado. Aí você ficou desnorteado. É, porque você sempre me interrompe em algum momento, você entendeu? Era só isso que eu tinha falar. Vamos lá. Comenta então, aí, cara. Já explica, já fala do evento, então, pra saber, né? Já é a hora da pessoal saber aonde que eles podem ir pra sentar na cadeira aí, né? Tirar foto, tá? Mas, a cadeira vai estar na TrekkerCon, né? No dia 29 de setembro. A gente vai estar focado na interatividade do fandom, né? E a cadeira é uma dessas atrações. E o mais legal é que eu fui atrás de construir a cadeira do Capitão. Já tem um bom tempo que eu tô querendo construir. E eu fui atrás das medidas. E olha que legal, Valdomiro. Pergunto pra você, tem medidas fácil pra encontrar na internet? Cara, eu imagino que depois que a galera dos fanfilmes americanos começou a construir, então eu imagino que até deve estar mais fácil, não é? Ou não? Tá mais fácil, mas não tem a medida original. Você acredita? Então é tudo no olhômetro mesmo, é, né? É tudo no olhômetro, mas só que aqui no Brasil nós temos uma vantagem. A gente tem um cara que é do mesmo tamanho do Kirk. É mesmo? Quem que é esse cara? O Fernando. Pô, mas eu achava que o Kirk era um pouco maior. Sério mesmo que é do tamanho do Fernando, cara? Juro, porque eu tava conversando com o Fernando, pô, como a gente vai construir uma réplica da cadeira do Capitão? Porque a gente precisa de uma réplica, né? Tem que ser um negócio que o cara olha e fala, nossa, é a cadeira da série. Aí o Fernando me falou assim, olha, eu já tirei foto do lado do Kirk e eu tenho a mesma altura do que ele. Caramba, eu falei, caraca, perfeito. Aí o que a gente fez? Bota ele sentado, vê a altura do joelho dele, você entendeu? Vê a largura da bunda dele. Aí... Sério mesmo? Será que tem foto disso? Você medindo assim a bunda dele e tá? Tal? Eu não medi a bunda exata dele, né? A gente tem um parâmetro, assim. Mas pra você ver. Porque na internet tem algumas medidas, só que essas medidas nunca batem. Sempre alguém faz de uma maneira diferente. Então aqui no Brasil a gente desenvolveu medidas, né? Lógico, tudo em polegada. Americano só trabalha com polegada, né? Então eu construí a cadeira também, tudo em polegadas. Tanto que eu sei medidas em polegadas. Se a gente perguntar em centímetro, fala, cara, nem sei. Mas aí a gente desenvolveu a partir do Fernando pra ter uma réplica dessa cadeira, né? Porque ela é uma cadeira larga. Não sei se vocês já perceberam. Ela não é uma cadeira que ela é profunda. Ela não é muito profunda, porque o Kirk não é alto, justamente. Ela é uma cadeira larga. Então, eu andei vendo no Instagram umas fotos aí, você postou. Na verdade, o Fernando deu uma ajuda também, né, na hora de fazer a cadeira, não foi? Sim, ele teve uma participação também na hora de construir, assim, né? Ele veio aqui, deu apoio moral e foi embora. Tô brincando. Levou a cerveja e falou. Não. Nessa construção a gente não trabalhou bebendo, porque eu tô trabalhando com serra circular, né? Ah, tá. Realmente. Um dedo, né? A não ser que queira começar a fazer cosplay de Jimmy Durham, né? De Scott, né? Exatamente. Então é melhor não fazer, né? O Fernando ajudou, sim. Ele vai ficar mais com um pouco com a parte elétrica, porque ele manja de solda, essas coisas, tudo, né? Então ele vai ficar mais com a parte elétrica, que agora a gente vai fazer, apertar o botãozinho, fazer a luzinha, né? Não, mas tudo. Eu até, né, vi a cadeira. Sentei na cadeira, vi a cadeira e tal, e vendo em fotos, assim, ela ainda precisa de alguns acabamentos mais de perto, mas em fotos você vê que ela tá perfeita, né? Pra fotos, assim, galera que já quiser, né, em evento que você tiver com ela pra tirar foto pra Instagram, sei lá, tal, que a galera curte, né? Pra levar umas curtidinhas e tudo mais, essa cadeira é excelente pra isso. Fala aí. Mas exatamente pra isso, né, Valdomiro? Porque a gente falta isso, né? Tipo, de você ir no evento e ter alguma coisa pra você fazer, alguma coisa que você realmente gosta. Porque só ir e sentar e ficar vendo a gente palestrar, uma hora cansa, né? Ah, sim, com certeza. Né? Isso cansa demais. Então, uma coisa que o Diário do Capitão sempre quer desenvolver é essa interatividade, é ter o que fazer no evento, né? E agora a gente tem a cadeira do capitão. E vou te falar uma coisa, foi a primeira vez que eu trabalhei com estofamento. Você gostou do estofamento da cadeira? Não, tá ótimo, cara, tá confortável. É. Até onde a cadeira da série clássica pode ser confortável também, né? Porque ela é toda angulosa. O engraçado é que eu peguei pra fazer a parte de estofado, eu fiz num único dia, assim, numa tarde, na verdade, que eu até me surpreendi. Eu falei, caraca, eu tenho esse tipo de habilidade? Aí, já arrumou até uma, né, uma profissão nova. Uma profissão nova. É. Então, aí abre aspas, eu trabalho hoje com jardinagem e paisagismo. Quem quiser conhecer esse tipo de trabalho também, acessa lá. Eu trabalho bastante com um paisagista chamado Eduardo Lupe, né? Ele que me ensinou a trabalhar bastante com esse tipo de material. E o meu avô, por parte de pai, adivinha qual foi a profissão da vida toda dele? O quê? Não faço ideia. Porra, Valdemir, ele era marceneiro. Eu ia falar youtuber, mas acho YouTuber. Que... Youtuber. Não, era no caso. Cara, o meu avô era marceneiro. A vida toda trabalhou construindo. Eu falei, caraca, deve estar no sangue pra poder construir um negócio desse, né? É, caramba, só faltava o pessoal que vem com papo de memória genética, né? Não é isso, não. É tipo Assassin's Creed, né? Que tem aquele esquema. Não, mas é que eu gosto de trabalhar com... Eu gosto de trabalhar com isso, né? Inclusive nos meus trabalhos de jardinagem e tudo. Então não foi difícil construir a cadeira. É uma cadeira trabalhosa, né? Por causa dos detalhes, né? Ângulos, inclinação. E o mais legal é que a gente reproduziu a cadeira do Capitão Kirk nas medidas que a gente tem, né? Não, e outra coisa também, né? Quer dizer, agora, assim, só dando continuidade, ou melhor, concluindo essa parte da cadeira, dela, na construção dela, quer dizer, tá faltando só esses acabamentos de parte elétrica pra ter as luzinhas e tudo mais, né? Não é isso? É, a cadeira agora só falta botar, ter luzinha, porque, tipo, você vai apertar o alerta vermelho, ela vai fazer o barulho do alerta vermelho. Ela vai fazer o barulho, entendeu? Sim, bacana, vai ficar legal. Mais legal ainda, né? Mas sim, já inclusive tá... eu quero até fazer luzes embaixo, sabe? Você apertou o alerta vermelho, aí ó, embaixo pisca a luz vermelha. Eu quero ter esse diferencial, né? E outra coisa também que, além da cadeira, você conseguiu um cenário pintado, né? Que você quer falar sobre isso? Que é bem legal. Isso deve ser falado, porque eu já tirei fotos em outras cadeiras, né, e em outros cenários, e eu acho que fica vazio ter só a cadeira, né, tipo, eu falei, cara, não tem graça você sentar numa cadeira e atrás tá o quê? Uma escola, ou pessoas, né, então eu conversei com meu amigo Rogério Fantin, que ele é artista plástico, ele faz pinturas, né, eu falei, Rogério, seria legal a gente ter um cenário atrás dessa cadeira, um cenário que lembre a visão da cadeira do Capitão Kirk, né, porque não vale simplesmente postar qualquer foto, e atrás dessa foto tem uma outra cadeira, um outro console. Então, aproveitando jogos de Star Trek, né, e cenários, o que, que eu fiz? Eu entrei, tirei prints dessas telas, né, olha, da cadeira do Capitão tem que aparecer isso nesse pano. Então o Rogério Fantini pegou 5 metros de pano, né? Eu comprei pano, o pano tem 2,50 de altura. Olha que legal isso, 2,50 de altura por 5 metros. E ele fez todo o fundo da Enterprise, do console do Spock ao console do Scott. Então assim, quando a pessoa tira a foto em ângulo, parece que você tá dentro do cenário. É, até porque desse console ao outro tem o turbo elevador, então fica completinho assim, fica uma coisa bem legal. E o bacana é que funciona de uma maneira meio... Como é que se diz? Quer dizer, não é uma pintura realista se você olhar de perto. Né? Olhar bem de perto, você vê que é como se fosse meio borrado. Mas de longe fica meio que o ideal. né? Ainda mais se você na foto desfocar um pouquinho o fundo, sei lá, né? Então, funciona muito bem. Funciona muito bem mesmo. Aí a ideia, na verdade, desse objeto que você falou, justamente já era isso. Era dar o tom do desfoque, né? Então a pessoa pode simplesmente bater a foto que já vai ter esse ângulo, né? Inclusive, a gente já brincou bastante com isso no Instagram, né? É, isso. Já tem umas fotos rolando aí. É bem legal. Você usa, né, chroma key pra caramba nos seus vídeos, mas assim fica bem melhor, né? Então... Nossa, editar vídeo é vídeo que fica pesado, demora um dia pra editar. Agora você edita pela metade do tempo, né? Não tem o trabalho do chroma key. Ó, dá pra imaginar que daqui a uns 10 anos você vai ter os cenários de todas as séries, talvez filmes e as cadeiras respectivas também, né? Cara, com certeza. Porque na verdade a cadeira do capitão, que eu falei, a gente precisa construir algo que já dá impacto, divertido e bom. Isso. Não dá pra construir a cadeira do Lorca, por exemplo, não, e também, é uma cadeira que não impacta, e né? E também outra coisa, eu acho, Thiago, essa cadeira, ela é a mais reconhecível no mundo pop, até, né, assim, mesmo gente que não conhece muito de Star Trek, tá ligado mais ou menos como é que é a cadeira do Kirk, né? Então eu acho que a melhor decisão mesmo pra agora seria começar com ela. É, a ideia, eu comprei bastante madeira, né, porque, por exemplo, o próximo passo agora é construir o teletransporte da nova geração. Em tamanho reduzido. Sabe o teletransporte que nunca aparece na sala 2? Que é só para 3 lugares, 4 lugares? Então a gente vai fazer essa reprodução, levando isso a mais. E a ideia, assim, é construir. Já tô com planos aí de construir o console de piloto, né? Porque eu tá vendo, não é tão difícil. Bacana, cara, bacana. Aos pouquinhos você vai, né, pegando, tendo vários cenários aí para não só para vídeos, mas como para eventos também. Né? É, e para finalizar, talvez a gente levou essa cadeira lá no World Pop Festival, né? É, para quem não sabe, o World Pop Festival é um festival que é... Aliás, como é que se diz? Uma convenção? Acho que é tipo isso, né? Um evento que rolou agora no último final de semana. Eu não vou dar a data, melhor esquecer essa coisa da data, porque eu não sei exatamente quando que saiu o podcast. Mas enfim, há pouquíssimo tempo atrás, rolou aí a convenção, né? O evento. Eu tive lá, vi de perto, vi o pessoal tirando fotos. É legal quando você vê galera com cosplay de outras franquias sentando e tirando foto. Tipo, sim, o cara tava lá de Boba Fett e tirou foto na cadeira do Kirk e tá? Essas coisas. Tivemos She-Ras, Homem-Aranha, sabe, Batman. Porque isso que você falou, cara, a galera, a comunidade toda reconhece a cadeira, né? Então assim, você gosta de Star Wars, você gosta de Star Trek, ele gosta de fantasia, gosta de quadrinhos. Tipo, mas na verdade nada importa, porque todo mundo é fã, né, de Jornada das Estrelas de algum ponto. Né? Mesmo gostando, não gostando um pouco mais ou um pouco menos, todo mundo é fã, né? E todo mundo gostou e valorizou essa cadeira, cara. Isso que eu fiquei mais feliz. É, isso é legal. Isso tudo porque aquele evento tava meio vazio, né? Na verdade, esse evento foi meio, né? Falido. É, foi uma merda. Mas assim, imagina nos eventos maiores ou, né, que tiver um público melhor, cara, só tende a ficar mais legal, né, essa parte. Exato. Bacana. Eu espero, quem sabe um dia levar numa Comic Con, né, já que outros não levam, né, quem sabe a gente leva. É, então, sem dar nomes aí, né, mas outros não levam. É isso aí. Esse podcast aqui, o que acontece é que ele ficou muito grande. A conversa que eu tive com o Fernando e a Roberta, né, que estarão participando aqui, já tá gravada e ficou muito grande. Eu decidi dividir em duas partes, assim como eu já fiz com outros intercons aqui no Sessão 31. Então, essa primeira parte aqui eu vou começar mais ou menos, assim, daqui a pouco. Mas antes, Thiago, eu queria que você desse o seu recado, né, e se despedisse. E quero já agradecer a sua presença e é isso aí, cara. Fica à vontade. Ah, cara, eu que agradeço. Então, assim, esse podcast você vai postar, lógico, antes do evento do Odo no Brasil, né? Então, você que quer ir ver o Odo, vai ter a cadeira do capitão também. Então, vai ter a cadeira junto com o teletransporte no dia 18 de agosto. Então, dá uma olhadinha lá, que os ingressos estão à venda. E a próxima programação da cadeira é a da TrekkerCon, que eu já comentei, né? Os ingressos também estão à venda. É só você entrar no site, ficar ligado, comprar. E nós estamos cobrando porque nós precisamos, né, pagar os custos. É que ninguém quer ficar milionário com Star Trek, né, Valdomiro? Porque não, a gente, na verdade... Não, querer eu quero. Como assim? Ah, ninguém quer? Não, querer não. A querer, todo mundo quer, né? É. Só que, realisticamente, né? É porque, que... assim, a gente não pode ganhar rios de dinheiro porque não é nosso, né? Na verdade, Star Trek não é nosso. A cadeira não é minha, né? Eu só fiz uma reprodução, né? Mas o custo precisa ser pago dessa cadeira, então a gente acaba cobrando a entrada do evento, justamente, né? Porque não dá pra pagar o profissional do carreto, né? Porque só pra você ter ideia, da minha casa até o evento sai R$500 de carreto. Barreto, só pra ir. Não dá pra chegar pra ele e falar assim, olha, eu sou uma organização não é filantrópica, tá? Eu, né? E vou te pagar com um abraço. Não rola isso, né? Só pra falar. Porque é bonito. Fazendo direitinho dá até pra ganhar dinheiro, sim. É só uma questão de planejamento ali, tá? Fazendo eventos legais, né, Thiago? Aí é a questão, né? Fazendo eventos legais. E esse que eu tô ligado que é o seu foco aí, sempre tentar fazer evento bacana, né? Então, a ideia é essa, né? Só uma coisa, antes de você dar tchau, só pra dar uma cronologia melhor aí. Primeiro vem a StarCon, que é o evento da nova frota do Odo. Aí depois é o seu evento, que é a TrekkerCon, certo? Exato. Tá, então as datas são 18 de agosto a StarCon e a TrekkerCon, qual é a data? 29 de setembro. Ah, tá, então tem mais de um mês até entre um evento e outro. Bacana, então nos próximos dois meses tem evento pra quem quiser ir sentar lá na cadeira do capitão, tirar foto, fazer inveja pros amigos, olha aí, ó, né? É, inveja eu sei bem disso, é que todo dia eu vou lá e sento nela. Muito bom. E fiquem ligados nas redes sociais do Diário do Capitão, né? No site Diário do Capitão, redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. A gente posta todo o nosso conteúdo lá, inclusive participações do Valdomiro também, que o Valdomiro discutiu com a gente recentemente o novo trailer de Discovery. E é isso, Valdomiro, muito obrigado. Legal, eu que agradeço, Thiago. Bom, então é isso, pessoal. Vamos acompanhar a primeira parte do podcast de hoje. Vamos lá! Olá, pessoal! Quem está aqui comigo novamente é a Roberta Maná. Oh. E estamos recebendo mais uma vez o Fernando Augusto, lá da Nova Frota. Fala aí, cara. Fala, galera, beleza? Bom, seguinte, esse podcast é mais um daqueles que faz tempo que eu quero fazer. O podcast de hoje, eu queria que você explicasse, Fernando, qual é o tema, porque eu meio que joguei nas suas costas pra você preparar a pauta, né? Joguei, ó, trabalha um pouco aí. E daí, eis que você foi legal o suficiente pra isso. Conta aí pra galera, qual que é o tema do podcast de hoje? Na verdade, o que aconteceu é que eu li um livro já um tempo atrás, a Roberta leu há pouco tempo, e o Valdomiro ficou, assim, emocionado com o livro e quis ir atrás e fazer um podcast dele, porque o livro saiu em 2012, né? Não, eu acho que é 2013, hein, cara? Eu acho que é 2013, mas eu não lembro agora. Ó, deixa eu olhar aqui. Tá escrito 2012 na minha edição. É? Ah, então é porque a edição que eu peguei aqui pra ler tá 2013, acho que foi a confusão. Mas é isso. Mas, de qualquer maneira, é um livro muito legal, tá? É uma obra não canônica, mas que faz várias referências legais ao canon, que se chama Os Primeiros 150 Anos da Federação, que, né, Federation is the First 150 Years. E é muito legal que é pra linkar a Enterprise, né, a série Enterprise, com a série clássica. E o livro, a edição de luxo, quem tem, a minha edição não veio com isso, tem uma gravação do George Takei, falando como o almirante Caro Sulo, falando que esse livro é para contar a história da federação e tal. E é muito legal ver o que os caras escreveram. E eu lembro que a edição de luxo, ela vem com um suporte em metal, assim, meio arredondado, né? Tem um suporte de luxo. Sim, é nessa edição, é nesse suporte que tem a gravação do George Takei apresentando o livro. Então. Mas é isso. Tô vendo aqui na minha edição, tá escrito aqui, primeira edição, outubro de 2013. Ah, olha aí, ó. É a primeira edição, então? Como é que é o negócio? Tô confuso agora. Tô olhando aqui, TM do 2012, by CBS Studios. É isso, aqui na contracapa tem aqui na Paramount 2012 e tal, mas aí tô abrindo na última página, ali Star Trek Federation, lá tem o ISBN do livro, published by Titan Books. Outubro de 2013, o meu também tem. Talvez seja o lance, talvez seja aquele esquema, a edição foi fechada em 2012, mas lançamento oficial 2013, talvez, não sei, né? A impressão mesmo. Quem sabe os direitos autorais que a CBS comprou sobre o livro, tem sido de 2012, não sei muito bem. Sim, é muito provavelmente qualquer coisa assim mesmo. Eu tô vendo aqui na edição que eu tô, que é a mais digital, né, que tá lá também, First Edition, digital, outubro. Quer dizer que você... Não conta que mudou. Eu pego. Tem essa aí também. Se eu for dizer aí, né? Não tem inocente aqui. Talvez o Fernando seja. Já disse, né? Mas, ó, então deixa eu só pra esse comecinho rapidinho, então, só pra deixar tudo muito... pra fechar, pra gente começar a falar do livro. Então, a questão é que desde que esse livro foi anunciado, eu lembro que eu fui acompanhando em alguns sites, tipo, sei lá, Track Movie, Track Core. Quando foram anunciando, acho que até na época que lançaram os previews primeiro, pra depois sair o livro, eu tava ciente dele. Quando saiu, eu vi reviews e tal. Eu já cheguei a ver ele pessoalmente, mas eu nunca comprei o livro. Mas sempre pensei, pô, deve ser bacana mesmo. E depois que eu soube que vocês dois leram o livro e falaram muito bem e também, né? Aí eu fiquei ainda mais... deu mais vontade ainda de fazer o podcast. E eis que estamos aqui, então. Vamos lá, galera. São os 150 primeiros anos da Federação. Então, como eu tinha dito, eu larguei na mão do Fernando para preparar uma pauta. E o bacana é que, realmente, o Fernando, pelo jeito, aí trabalhou mesmo, fez uma pauta bacana. Meio que hoje você vai acabar conduzindo essa conversa, Fernando, eu acho. Eu vou deixar nas suas costas aí. Então... Tu quer dizer que eu tenho que achar a pauta? Puta que pariu. Eu te mandei ela. Ai, cara, deixa eu ver. Calma, respira fundo que a Roberta tem aqui. Olha aí, ó. Se não é a Roberta aqui, você, ó. Também. A mesma Roberta que, inclusive, me ajudou aí com uma... Vamos dizer assim, digitalmente eu tenho como ler o livro aqui. E é isso, Roberto é responsável. Porque, na verdade, antes de ter chegado o livro, eu acho que eu fiquei de olho nele por um tempo. E não tinha no Brasil, eu acho. E até eu consegui alguém que tivesse... que viesse dos Estados Unidos ou que pudesse trazer e fazer essa função pra mim, eu acabei baixando. Pronto, falei. mas era por esses isso que eu tinha, livros, né? Eu já dei uma... Esses livros, quando chegam no Brasil, eles chegam assim em pouquíssimas bibliotecas, vai, tipo, sei lá, na Cultura ou coisa assim. A cultura e esgotam, tem. Tipo, na hora. Eu acho que a primeira vez que eu vi esse livro, né, assim, numa loja, deve ter sido ou na Cultura. Ou naquela Geek que tem lá em São Paulo, né? Eu comprei o meu na Cultura. Mas eu quero dizer o seguinte, eu também li, acabei lendo, né? Por meios alternativos, né? Então, eu li o livro também e vai ser legal hoje poder... na verdade, inicialmente eu achei que a gente ia fazer o podcast sem eu ter lido o livro. Mas eu consegui, na correria, terminei de ler há poucos minutos atrás, inclusive, tudo em cima da hora aqui, né? Então... vamos lá, tô com algumas coisas bem frescas. Eu acho que realmente você leu rápido mesmo, né? Porque a gente tava conversando há 3 dias atrás, você tava tipo no capítulo 3, né? E ontem eu não li nada. Ontem eu não li nada. Foi praticamente hoje, assim, cara. Mas é um livro muito rápido, né? Ele é um livro, tipo, ele tem relativamente pouco conteúdo, assim, tipo, escrito, né? Eu peguei pra reler há pouquíssimos dias atrás também, e hoje, tipo, faltava um terço do livro pra ler. E aí, no final da tarde, depois que eu consegui dar conta de todo o trabalho, tipo, 5 da tarde, eu tava, vamos lá. Vamos lá que tem trabalho pra fazer. O legal dele é que ele tem muitas ilustrações, mas são todas, tipo, desenhos e pinturas, né? Não é nenhuma foto da série, não tem nenhuma foto aqui, pelo que eu vi. Não, na verdade, cara, tem algumas imagens que me parecem, tipo, você pegar fotos da série ou de filme... E, tipo, você fazer um tratamento digital pra parecer meio que uma ilustração. Eu cheguei a ver umas imagens meio assim, entendeu? Que nem quando aparece lá o julgamento do Kirk e do McCoy, lá, né? Finalzinho do livro. Ali me pareceu uma gambiarrinha, entendeu? Mas eu queria, só pra, antes de começar a falar do livro, só porque eu sei que na pauta você tinha separado que em primeiro lugar a gente vai falar do... David Goodman, né? Que é o autor. Isso, né? O autor. Então, antes de falar disso, eu queria só dar os nomes... dos ilustradores que trabalharam aí, que foram 4. São eles, o Joe Coroney, Mark McHaley, Cat Staggs e Jeff Carlisle. Que eu não conheço, ou pelo menos não lembrava dos nomes deles, mas depois eu fui ver e tinha alguns trabalhos deles que eu já tinha visto por aí. Mas é isso, são esses 4 caras. Por isso que também eu achei que seria melhor se fosse apenas um, porque eu achei que ficou muito discrepante os estilos. Tem um que eu acho que é o mais legal, que tem aquela cara de ilustração feita com aquarela e tal, que a maioria, acho que a maior parte das ilustrações são ele que faz, né? Mas eu acho que a alma não tá muito bem integrada isso daí, tem estilos diferentes demais, eu achei. Pelo menos pro meu gosto, eu preferia que fosse um cara só, sabe? É que assim, né, sem dúvida você entende muito mais disso que você tá falando do que eu não entendo simplesmente nada disso. Mas como é pra compreender um período de 150 anos... E tem várias coisas aqui que se passam por documentos secretos e cartas e registros e tal. Acho que talvez, né, a gente não tem certeza quem fez o quê, mas talvez ele tenha dividido, né, ó, você vai ficar com esse tipo de trabalho, sim, você faz a parte dos documentos, você faz, vai saber, né. Como não, na verdade deve estar tudo, é que eu não lembro agora, mas deve estar tudo creditado devidamente, né, as artes pertencem a tais artistas e tal, né, que eu não vou lembrar agora se está lá a assinatura, deve estar, não sei. Mas a questão... Não, aqui nas fotos não tem assinatura, não. Não, vendo. Não tem? Não. Ah, tá. Então acho que teria que identificar pelo estilo do cara, né, pra saber. O que não deve ser difícil, porque... Mas de toda forma, eu acho que eu entendo, assim, a mim não incomoda isso, sabe? Mas eu entendo o que tu deve estar dizendo, que, por exemplo, na abertura de cada capítulo tem umas ilustrações que são essas estilo aquarela, que são super coloridas, e eu acho lindas, né? E aí daqui a pouco tu viras uma página e já tem uma ilustração que parece uma coisa um pouco mais perto, sei lá, de um retrato, digamos assim, e aí de repente tem uma outra ilustração que é meio traços, tipo, em papel, com lápis, sabe? É. A mim não incomoda isso, mas eu até gosto, na verdade, dessa mudança de estilos, porque acho que faz sentido, sabe, em alguns momentos, né? É, eu também concordo que em alguns momentos faz sentido, sim, é verdade. É que tem um tom aqui, por causa que o David Goodman, né, a gente vai ver que ele tá se passando por um historiador que trabalha no Memorial Alpha, né, que fez basicamente um glossário, vai, uma barça sobre os primeiros 150 anos da Federação. Ah, e aliás... dando documentos e fotos que ele achou, né, durante a coisa pra juntar pro livro. É, eu acho legal quando eles colocam assim, tipo, documentos recém-revelados mostram que, na verdade, sabe? É muito legal umas coisas assim, né? Mas o que eu queria dizer, só pra contextualizar... É que o pessoal que tá escutando a gente sabe que é uma Barça? É, olha aí, eu tenho que fazer um guia millennial aí pra isso, hein, ô Fernando? Olha aí eu dando ideia aí pro canal lá, hein? Eu vou fazer o guia millennial pra falar de Fernando, que é uma Barça. Quem não sabe, tem o guia millennial agora em vídeo explicando essas coisas aí. Então, já eu fui absolutamente criticado por pessoas mais velhas por causa dele. Então tá dando certo o canal, é isso aí, Fernando. É um sucesso já. Mas então... Você sabe que tá certo quando tem gente que odeia, né? Exato. E você pode ter certeza que eu sou especialista nisso, né? Então, já tô acostumado com isso aí. Mas então, esse tipo de livro, né, ele toma como... É tudo in-universe, né? Então, eu tava vendo, acho que foi no Memory Alpha, não lembro onde, que eles pegaram como inspiração aqueles livros de Star Wars, que tem lá o Código Sith, ou então o dos Jedi, né? Que é totalmente... Foi naquela entrevista, né? Oi? Foi naquela entrevista que eles falaram isso. Ah, sim, acho que... Eles tinham trabalhado já nisso, né? Alguns dos autores trabalharam nesses projetos de Star Wars. Ah, sim, você tá dizendo os ilustradores, é isso? Acho que é isso, né? Isso, que daí eles tomaram esses projetos como base, né? Pra fazer como... Isso, eu vou colocar como link no post do podcast essas entrevistas aí, porque se eu não me engano, eu acho que é no Track Movie, né? Eu vou procurar direitinho e vou colocar aí pro pessoal ler. Eu mesmo não terminei de ler essa entrevista, né? Mas eu lembro que a introdução era mais ou menos isso. E eu acho muito legal esse tipo de leitura, sabe? Que você tem que saber do que eles estão falando ali, sabe? Tinha alguns nomes que eu tive que procurar no Memorial, eu já nem lembrava mais, cara. E aí, quando eu vi, eu achei fantástico algumas referências, né? Mas a gente vai comentar. É, praticamente todos os nomezinhos que você vê colocando aqui, por exemplo, sei lá, John Gill falou tal coisa. John Gill era o professor de história do Kirk que aparece no episódio Padrões da Força. Mas o John Gill, eu ainda achei que foi mais assim, na cara, né? Porque é mais famoso, eu acho. Sei lá, talvez porque o Patterns of Force é um episódio bem, né, bem popular da série clássica. Não sei. Mas tem um outro também que cara, esse eu achei bem legal a referência, quando eles falam quem que é o diplomata lá que deu a ideia que ele achou genial de criar Nimbus 3, que seria o planeta que vai ser ali o lance meio neutro, né, pra conseguir reunir Romulanos e Klingons e tal, que é lá do filme 5, né? Aí, cara, achei genial que os caras colocaram que é o Robert Fox, que é aquele incompetente, né, cara, que aparece no episódio Taste of Armageddon, lá do incidente Gemini Arsete. Mas, cara, eu li o nome Robert Fox, veio na hora a cabeça dele, do animal, né? Não, porque ele é um cara que foi totalmente incompetente naquele episódio, e é legal que mostra que ele tava muito confiante, não, vai dar certo isso aqui, né? E foi uma cagada completa, né? E o mais legal é que é uma referência do quinto filme, que é uma cagada completa também, né? Então, essa parte, eles fizeram algumas coisas que, meu, é totalmente pra Trekker hardcore mesmo o negócio, né? Achei bem legal isso, cara, bem legal mesmo. Pra quem não leu o livro, saibam, ele vai desde basicamente do primeiro contato lá com o Zefan Cochrane até o filme 6. Até o final, isso, né? Até o final do filme 6, É porque é o filme 7, né? O começo do filme 7, onde o Kirk some na Enterprise B. Você tem a eulogia do Kirk, mas você não tem isso, né? Não tem sim, tem a eulogia do Kirk, é verdade. Ainda tem mais um pouco, é como se fosse mais alguns anos depois. Poucos anos depois do final do filme 6. Mas o que é legal é porque realmente existe um gap muito grande de informação que não foi escrita, ou melhor, que não foi feita canonicamente entre o filme 6, vamos dizer, até a época talvez da Enterprise C, né? Ou pelo menos, vamos colocar até o século 24, até o... A nova geração, né? Enterprise B, as aventuras do Capitão Sulu, a Guerra Cardassiana, isso aí realmente... Eu tô louco pra que tenha os próximos 150 anos pra ver essa parte. Sim, eu pensei nisso também. Porque eu acho que foi legal porque é um número arredondado, é 150, já dá certinho ali na época do filme 6, então realmente já é o fim de uma era de qualquer maneira, é o fim da era da... Vai, eles pegaram Enterprise e série clássica, né? Agora, toda a parte século 24, todo, isso aí cobre muita, muita coisa, porque tem mais material feito nesse período cronológico da franquia. Então acho que foi uma boa decisão mesmo. Quando eu terminei de ler, eu pensei, caramba, foi uma ótima decisão, até porque eles conseguiram conectar com o primeiro contato. Porque o Vulcano do primeiro contato meio que fecha o livro numa cena emocionante que depois eu quero falar também, né? Então, fez sentido ele estar vivo ali mesmo, esticando mais 100 anos do que os vulcanos normalmente vivem, né? Então achei que essa parte foi bem planejada, assim, sabe? É legal. Mas, Fernando, vamos lá, cara. Você se deu ao trabalho de fazer aí uma pauta e é isso aí. Pode começar aí, cara. Bem, se eu não me engano, né, a gente tem que primeiro falar do autor, o David Goodman. O David Goodman, ele era um dos caras que foi chamado para a equipe de escritores, né, lá da Enterprise. E ele começou na terceira temporada, se a memória não me falha, tô errado? Terceira temporada, né? Pelo que eu lembro, era isso aí também. Terceira temporada que ele entra pra equipe. E ele é um cara, tipo, bem-humorado e tal, tanto que hoje ele trabalha em The Orville, com o Seth MacFarlane, né? Verdade. Trabalhou durante anos e anos e anos em Family Guy. Cara, de boa, se eu escutar a voz do David Goodman de longe, eu já sei que é ele, por causa que eu escuto muito comentário de DVD do Family Guy, que eu gosto muito, e como ele é um dos produtores executivos, normalmente ele que lidera, né, as conversas, então eu conheço muito bem a voz dele e tal. Olha que legal, só pra, agora que você falou do Seth MacFarlane, aí eu fui entrar aqui no memorial, falando do David Goodman, olha só, a foto que tem na página, né, no artigo do David Goodman no Memorial Alpha, é justamente ele na ponte da Enterprise, da NX-01, com o Seth MacFarlane sentado na cadeira do capitão e paramentado como oficial da frota. Né, que são daqueles episódios que ele participou como meio que um extra ali. Quer dizer... Ele era engenheiro da NX-02. Essa conexão completa, né? Goodman, MacFarlane e tal, né? Muito legal. E o legal é que, tipo, a gente sabe que a quarta temporada, apesar de muita gente saber que era a última, eles tinham planos pra quinta, sexta temporada, né? O Manicoto estava desenvolvendo com os escritores os planos se eles conseguissem a renovação. E então, muita coisa que está nesse livro, muito provavelmente, é o que a gente iria ver se a gente tivesse tido uma quinta, uma sexta e uma sétima temporada. Porque ele era da equipe de escritores. Só uma coisa. O primeiro episódio que ele escreveu para Enterprise, na verdade, é na segunda temporada. Foram dois episódios, Precious Cargo e o Judgment. Precious Cargo é um episódio muito criticado, mas eu gosto muito dele, mas eu sei que ele é meio guilty pleasure. Agora, Judgment é um episódio que todos os trekkers que eu conheço gostam muito, né? Justamente. É, porque linkou com o filme 6. Exato. Linkou com o filme E linkou com a nova geração ao mesmo tempo. É, exatamente. E já que a gente tá falando disso, só pra fechar os episódios que ele escreveu, foram muito poucos, né? Que ele escreveu o crédito de writer mesmo, né? Pelo que eu tô vendo. Além desses dois, ele escreveu o North Star, que é um episódio que eu gosto demais, né? Aquele episódio de Western, de Enterprise, muito, muito legal. E o outro, já na terceira temporada aí, esquema dos Indy, é o The Forgotten, né? Bem legal também. Mas é isso. Ele fazia parte da equipe de escritores, né? Então ele acaba... Ele, pelo que eu lembro, e agora eu já tô falando do livro do Salvador e da Susana, hein? Pelo que eu me lembro que eles colocaram lá, o David Goodman tinha trabalhado como um escritor, mas ele entrou na equipe de escritores mesmo na terceira temporada como um... Porque tem a mesa de escritores, né? Eles desenvolvem as ideias, mas aí falam, ok, então a gente vai desenvolver essas ideias. Quem quer ficar com o script e tal? E aí cada um trabalha mais em... Mas eles faziam tudo meio que juntos, né? Assim, porque assim, esses episódios que constam aqui, que eu tô dizendo, é os que estão como writer mesmo. E não aqueles que tá na mesa de escritores e os caras vão trampando as ideias, ou então vem com pitch e tal. Pelo que consta aqui, essas quatro contribuições é tudo writer. Tem episódio que ele faz até junto com, acho que é o Forgotten, que é junto com o Chris Black. É isso que eu tô vendo aqui, junto com o Chris Black mesmo. Mas a ideia é essa. A ideia é essa daí, Fernando. Mas vamos lá, continuando. Entendi. Então. E só pra colocar aqui, ele é um cara que, tipo, conhece muito o universo de Jonas Trans, porque ele é muito tracker. Ele é um daqueles caras que conhece bastante o lore, bastante o canon. Tanto que quando a Family Guy foi fazer um episódio de Jornada nas Estrelas, eles não precisaram contratar ninguém. Eles fizeram um episódio, né, com tudo isso. Pouco, gente. Eu tô gravando! Aí o cachorro fala, tá, não, beleza. Não, é porque elas estão batendo na porta do meu quarto, minha cachorra assustou e começou a latir. Eu achei que seu cachorro, quando eu vi, estou gravando, ele falasse, ah, tá, desculpa aí, foi mal, não tinha me ligado. Deveria, né? Isis, vem cá e fica quieto. Pronto, quieta. Né? O que eu tava falando? Sobre o fato de que, que ele já era tracker, então quando houve aquele episódio de Futurama... Então teve um episódio de Futurama que eles conseguiram todo o elenco da nova geração pra participar, da Family Guy, que eles conseguiram todo o episódio da série clássica, todos os atores da nova geração pra participar. E eles não precisaram de chamar ninguém. Simplesmente os animadores, né, colocaram aquele monte de uniformes diferentes e ele foi lá... Ó, esse uniforme aqui é azul, não, esse tá errado, esse aqui é cinza, ó, esse aqui tá errado, esse aqui é vermelho, esse aqui é bordô. Ele foi corrigindo todos os uniformes que eles desenharam pra multidão que estaria assistindo a convenção. Caramba. Já pensou que legal você ser pago pra criticar a cor do uniforme? Sensacional. Quer dizer, não pro desenhista, né? Aí é um saco. Isso aí é um saco, cara. Eu já trabalhei em estúdio, eu sei como é que é isso aí. Mas pensa bem, cara. Você sabe como nós trackers somos. Se você colocasse uma cor errada no meio do episódio, a gente ia criticar online, cara. Não, e para o resto da vida também, né? Não é só assim, claro. Isso aí fica... Fala aí, eu e você, por causa que, tipo, a gente tava, né, no World Pop Festival e o Rogério Fantin fez uma pintura da ponte da série clássica. Eu e você achamos o erro e ficamos criticando durante 4 dias o errinho. Não, e o erro ainda saiu. Não, e o errinho ainda saiu em vídeo aí. Já tá aí. E vai continuar sendo criticado. A gente criticou o erro em vídeo. Em vídeo. A gente é chato pra demais. Pra ficar eternizado, o cara nunca mais errar. É pra aprender. Mas ó, voltando aí, vamos lá. Então qual que é o próximo tópico aí dessa pauta aí? O que a gente vai falar? Rô, você tá com aí? Tô aqui, Roberto. Sim. Qual que é o próximo tópico? A organização aqui é incrível. Deixa eu ver aqui. Bom, prólogo, escritor, parte 1, pré-federação, frota estelar, depois projeto Dobra 5 e depois guerra romulana. Então frota estelar seria, né? Essa primeira parte pré-federação, certo? Isso. Tá. Porque se eu não me engano, dividi em duas grandes partes, né? O pré-federação e o pós-federação, né? Isso. Tá. Isso. Bem, gente, então o que acontece? Eu dividi a pauta que a gente vai fazer hoje em duas partes, porque o livro meio que conta isso, né? Então, tudo que aconteceu antes de ser fundada a federação e o que acontece após ser fundada. E o que mais me chamou a atenção no comecinho foi realmente que a Frota Estelar é pré-federação, né? Sim, mas isso aí já é, né? É tudo meio que tá contando a série Enterprise aqui, né? De certa forma. Só uma coisa que eu senti uma certa falta, Fernando, é porque você sabe que, bom, antes da Frota Estelar tinha aquela UESPA, que é a... Como é que chama? O ESPA, ela significa United, é isso? Não, United Earth... Então, eu não lembro se no livro eles usam esse termo, porque isso daí é uma daquelas controvérsias de que o que acontece é que a primeira temporada da série clássica não existia a Frota Estelar, né? Não era Frota Estelar. Tanto que tem umas referências que eles usam o termo comando espacial, né? Bem no começo, assim. É tudo meio... Eles vão formando esses conceitos conforme a temporada vai desenvolvendo. E aí, por causa disso, depois, em séries subsequentes, principalmente na Enterprise, eles deram um jeito de remendar isso muito bem. Tanto que existe símbolo da UESPA que aparece naquele episódio First Flight da Enterprise, na segunda temporada. Isso, no bar. No bar, no 602 Club, né? Acho que é isso. 602 isso. Club. Eu lembro muito disso porque tem um podcast americano que é 602 Club. É um podcast do Track FM, né? Mas enfim, os caras, principalmente assim, dá pra imaginar, é Michael Okuda, essa galera vai tentando remendar pra fazer sentido. Mas nesse livro, eu não vi esse esforço do Goodman, ou não tô lembrado agora, né? Vocês lembram de estarem falando disso? Olha, tem os referências, por exemplo, do Earth Cargo Service, né? Que era lá o que, que o pai do Ah, sim, do meio Edra. Travis trabalhava e tal e coisa. Eles falam, né? Porque quando eles estão falando do projeto de Dobra 5 lá com o pai do Archer e o Zefram Crocker, eles colocam esses negócios. Mas, olha, eu não tô lembrando se eles chegam a explicar isso mesmo, não, pra falar a verdade. Cara, eu tenho quase certeza. Como eu li faz poucos dias essa primeira parte do livro, né? Eu realmente não vi nada disso, da UESPA, né? Isso aí eu acabei sentindo uma falta pelo nível de detalhamento em Universe que teve em quase tudo. Não, em tudo, né? E aí, essa parte que eu sempre achei que... sei lá, pra falar sobre isso seria obrigatório, né? Nesse período pré, sabe, federação. Então eu achei estranho, não sei, né? Mas enfim, né? É interessante a gente ver essa coisa da Frota Estelar aqui no começo do livro e tal e coisa, por causa que na época que saiu, né, a Enterprise, houve muita coisa no fandom falando, mas peraí, como pode ter uma Frota Estelar se ainda não existiu uma federação, né? Não, então, mas eu nunca achei que isso fosse algo que não fizesse sentido. Eu acho que uma coisa não depende da outra. Inclusive, nesse livro aqui, a explicação que o Goodman coloca sobre como tudo parece meio orgânico. Ele realmente escreve de uma maneira que parece orgânica. Cada ponto, uma coisa leva a outra. Você entende? Tem uma lógica muito boa isso aqui, né? Por exemplo, o pai do Archer, o desenvolvimento do Warp 5, né? Ele e o Cochrane começam a conversar. Meu, tem uma cena tão legal que o Cochrane chega na casa do Archer, né? Ele é criança, né? Essa parte aí é o que a Roberta chamaria de bonitinho, né, Roberta? Porque sim, é uma cena fofa. Porque o Archer fala pro... Ele não conhece, olha pro Cochrane assim, que você que veio aqui consertar a geladeira, né? Um negócio assim. Isso aí. E aí o Zefran diz assim, eu acho que eu posso tentar assim, deixa eu dar uma olhadinha. Não, essa parte é muito legal, muito simpático mesmo. Aí quando o pai dele chega, tipo, vai, o moço veio aqui consertar a geladeira. Muito bom, né? Então vai mostrando isso, né? A ligação do Archer, o pai dele, a construção do motor Warp 5. Então, aí é legal, nesse lance do Goodman tentando... Ele vai pegando tudo que foi feito pra contar essa história. Uma parte que me marcou ali é quando ele fala que... Em primeiro lugar, ele dá nome ao vulcano. Porque eu fui ver, realmente, esse nome não tinha sido dado. Aquele vulcano do primeiro contato principal, que cumprimenta o Zefram Cochrane, ele dá o nome de Solkar, né? E Solkar, segundo o cânone aí, é o avô... Bisavô, né? É o bisavô do Spock, né? E aí, tipo, com isso, essa parte eu já fico meio assim, de ficar conectando demais as coisas. Acho que às vezes fica um pouco, sabe, acaba ficando muito pequeno, sabe, a quadrante alfa. O universo. Eu acho que vai ficando muito, quando você vai conectando demais, é que nem quando Dizem lá que um antepassado do Worf, né, da família Moog, fez parte do Alto Conselho Klingon, né? Então, tipo, já é um pouco demais, eu acho, quando vai indo muito assim, né? Então, no antepassado... No caso dos Klingons, eu até entendo, porque, tipo, porque é uma coisa meio... É uma sociedade elitista de... Né? Não tem muito isso, assim. Até pode ter um cara que é ralé conseguir chegar ao... ter cargos mais importantes dentro do Império, mas em princípio, assim, que eu tenho em mente, né, de tudo que a gente vê, é que é uma coisa bem elitista, assim, que o Império Klingon é bem elitista, sabe, tipo, meio que uma índia, assim, tem casta, se tu não nasceu na casta, tu já era, então até nesse sentido faria sentido. Não, concordo. Faz sentido que o antepassado poderoso da família Moog, que a família Moog ainda estaria no poder na época da nova geração, né? Então, mas eu queria lembrar o seguinte, só sobre essa parte aí que fala mais da... Quando vem com o projeto pro Warp 5 e tal, aí é dito que o Sol'Kar, né, que é esse Vulcano, ele, tipo, aprova, né? Ele fez amizade com o Zero From Cochran, ele tem meio que fé nos humanos, ele não tem problemas com isso. Só que aí é colocado... que tinha sido acabado de entrar aquele ministro, aliás, tinha sido acabado de ser nominado como ministro lá, Vulcano, não sei o quê, o tal do Vlas, que é aquele cara dos episódios que a gente vê lá na trilogia da Reforma Vulcana, que a gente descobre na trilogia que, na verdade, ele tava, sabe, lidando com Romulanos. Na cama com os Romulanos. É, na cama... Então, quer dizer, que ele estava sendo influenciado por Romulanos ali, por isso, meio que aquele lance de explicar todo por que, que os Vulcanos de Enterprise, desde o começo, eram assholes, né? Estavam sendo influenciados pelo Raptor's Wing, né? Então, é legal aqui mostrar que foi esse Vlas que tirou o Sol'Kar da jogada e colocou o Soval, porque era uma maneira de tentar minar esse projeto todo de Warp 5, para que os humanos ficassem para trás e não começassem a explorar, não começassem a sair por aí, né? Você vê que ele vai conectando, ou seja, o trabalho do escritor de ir conectando tudo, assim, né? Isso eu achei, essas coisas eu achei bem legais, né? Até porque ele fala que, tipo, ele coloca que ter colocado o Soval para ser o embaixador na Terra tem a ver porque ele tinha trabalhado naquela força de ocupação naquele planeta lá com os Andorianos, né? O Eitan, né? Que daí os Andorianos chamam de outro nome, ou sei lá, eu esqueci. Os Vulcanos chamam de um nome, os Andorianos chamam de outro. Mas a questão é que o Soval, então, era um cara que o Vlas confiava. E aí, de fato, não é à toa que nas primeiras temporadas, né? Majoritariamente as vezes que o Soval apareceu, era pra atrapalhar o Archer, né? Vamos dizer. Então. O Soval realmente no começo era um antagonista, né? Pro Archer. Era um party pooper. Então é isso. Essas foram coisas que eu achei interessantes de conexão, sabe? Ficou bem legal. Interessante que eles mostram, né, que a Frota Estelar e basicamente o projeto da Obra 5 são coisas que aconteceram simultâneas ali, né, juntas, para, né, e depois, né, crescer e a Frota Estelar se tornar, né, o ponte que eles mostram, né, que a Frota Estelar ter conseguido, né, que vai estar mais pra frente, mas a Frota Estelar ter conseguido lidar com o problema romulano é o que vai, né, botar ela pra ser o principal braço de defesa da Federação. Isso eu achei genial. Mas você vê como que a construção disso durante o livro todo deixa muito enfático de que os humanos, né, principalmente, assim, majoritariamente os humanos. Porque quando tem a explicação de como foi a Guerra Romulana, que aliás eu achei uma boa... achei que o Goodman explicou de uma maneira muito legal, assim, muito lógica. Conectou tudo direitinho também de como foi o desenrolar quando estoura a Guerra Romulana. Então, coloca a Terra como ponto central, e isso daí foi aquele negócio que mostrou pra todo mundo, ó, esses caras são capazes mesmo, entendeu? Olha só o que eles fizeram e tal. Então, eu acho legal que esse livro, ele traz uma coisa que Star Trek me traz muito, que é, tipo, você se sente orgulhoso de ser humano, né? Você não sente isso? Tipo, sim. Tudo bem, é uma fantasia, né? Porque a humanidade, ela é romantizada. Isso é algo que o Roddenberry já fazia e tal. E eu acho que isso tá dentro da tal da essência de Star Trek. Aquela coisa de você sentir orgulho de ser humano, né? Eu acho que esse livro, ele coloca colocam isso tão bem, cara, tão bem, quando vai explicando como que vai se formando cada uma dessas coisas, né? E como aqui o foco é federação, eu acho que tá muito bem colocado pelo Goodman nessa, na história. Sabe, eu acho essa coisa de orgulho por alguma coisa que a gente nasce sem escolher uma bobagem. É idiota, concordo. Totalmente idiota. Mas enfim, eu tava terminando de ler o livro, sabe? E eu ficava tipo assim, nossa, que legal essa história, nossa, como a humanidade foi bem, né? Tipo, e aí depois eu comecei a dar conta de gente que babaca aí. Imbecil, né? Mas é isso. Como seu idiota. É, então. Mas ainda bem que a gente fica nessa de coisa ficcional, né? Não leva muito, né? Pra... Sei lá, pelo menos no meu caso. É, não usa uniforme na rua e outras coisas. Você já não pode falar a mesma coisa, hein? Olha que você... Eu só não uso uniforme na rua porque eu não tenho, porque senão, meu amigo, eu ia no banco de uniforme. Aí, ó, Roberto está aceitando doações de uniformes, né? Já deixa o endereço aí, a caixa postal, sei lá. E basicamente essa parte da Frota Estelar, né? Aí a próxima coisa da pauta que eu tinha colocado aqui seria o projeto de dobra 5, que a gente meio que começou já a falar a parte interessante dele, que é a parte do Zefan Cochrane se unindo ao Henry Archer, e a parte do Zefan Cochrane meio que desaparecer, né? Que eles colocam aqui também. Sim, sim. É, eles falam. E também comentam. É legal que ele comenta a parte sobre o lance dele ter 30 e poucos anos na época do primeiro contato, mas, né, a radiação, provavelmente, né, tal, mexendo com o motor. E a bebida. E a bebida, né? Isso. Bebida, claro, porra, é. Porque essa explicação, ela sempre andou circulando entre os fãs, desde 96, quando o filme saiu, sabe? Ela meio que verdade. Foi... Isso aí já era os trackers tentando racionalizar, mas é legal que no livro ele pega e oficializa esse papo de fã, né? Muito legal. Então, o David Goodman, ele é muito bom nessa brincadeira de pegar errinhos cronológicos e querer achar uma desculpinha. É. Ele fez isso. Ele fez isso em várias partes. Uma que eu reparei, ó, é, minutos antes de começar a gravação, eu tava terminando de ler. E, por exemplo, quando fala do filme 6 lá, fala do lance do acordo de Kittomer, né? É, ele, uhum. Cara, ele cria toda uma sessão pra explicar o porquê que o Gorkon iria confiar, sabe, no Spock pra fazer aquele encontro. Aí ele envolve até o Curzon Dax pra poder... Curzon Dax, exatamente. Cara, muito sensacional. Não, e a explicação faz tanto sentido, aquilo enriqueceu tanto. Cara, muito legal. Então, quer dizer, Fernando, ele acaba fazendo isso de explicar o que seriam furos, sabe, de uma maneira tão bacana e lógica, porque ele conhece tão bem do canon. Ele, esse cara é o que sabe utilizar o canon a seu favor, sem ficar, é, tipo, truncado, sabe, sem ficar aquela coisa... E ele tá trabalhando bem o canon agora em Orville, né? É, alguém tinha que trabalhar bem o seu canon, né? Porra. Sabe que eu fiquei pensando que, tipo, se eu fosse alguém da, sei lá, da Paramount, certo que ia dizer, gente, esse livro daqui agora é canônico, tá? Vamos seguir esse negócio daqui. Porque eu também achei muito, ficou tudo muito bem amarrado. Assim, teve uma coisa que, enfim, que eu, desde o início do livro eu já tava lendo e tava achando estranho, porque assim, e aí até acho, enfim, acho estranho, né? Uma pessoa que conheça tanto cometer esse tipo de, não é nem erro, mas assim, em todas as frases que algum vulcano fala, coloca, tipo, a lógica dita que não sei das quantas. A lógica, bibibi. Tipo, cara, os vulcanos, eles falam em lógica. E eles têm todo o pensamento baseado na lógica. Mas eles não falam sobre lógica a cada frase que eles vão fazer, sabe? Tipo assim, ah, não, a gente tem que ir em dobra 6... Sei a lá, lógica sobre... dita que a gente tem que dobrar 6. É isso, sabe? A lógica me diz que eu tenho que comer alguma coisa agora, porque eu estou com fome. Isso eu achei forçado, assim. É, mas, ó, você sabe que, é, tipo, há esse exagero até em Star Trek mesmo, tipo... Eu lembro que, em livro de referência, dizendo que o Nimoy, na época da série clássica... Na segunda temporada ele começou a reclamar que, tipo, porra, só é muita repetição de eu falar fascinating, entendeu? Tipo, pô, caramba, de novo, né? Ele já tava achando meio clichêzinho. Não só isso, sobre alguma coisa de logic, ele mesmo tava reclamando com os escritores. Que ele tava achando que tava entrando num modo clichê já, sabe? Então, é uma tendência que a gente vê em Star Trek mesmo aí, direto. É porque, claro, são coisas muito... que pega muito fácil, né? Então é fácil, acho, a gente ir por um slippery slope, né? Uma coisa, sei lá, é isso, né? Entrar no modo automático e coloca ali as palavras meio palavras-chave, assim. A lógica, fascinating. Sabe, qualquer diálogo, mas aí eu acho que fica forçado, realmente. É que nem o Klingon quando fala de honra e glória, né? É um saco também já, né, cara? Até porque eles falam... Como é que é aquela frase que eles falam em honra, mas não sabem o que a palavra significa? Ou essa palavra não tem nenhum significado pra eles? É que nem a lógica também, né? Eu vou parar de falar isso, porque eu ando criticando o Vulcano em todo podcast já, né? Já virou... Sim, tu tá com muita raiva no coração. Já virou o meu próprio clichê também. Cada um tem o seu. mas você sabe que, falando desse negócio do David Guzman consertar errinhos da cronologia, naquele episódio de Family Guy que eles fazem uma convenção de Jornada das Estrelas, tem uma hora que tem dois fãs discutindo por que o Scott não lembra que o Kirk morreu quando ele tá na nova geração. E o David Guzman, um dos fãs, dá explicação, e quem tá fazendo a dublagem é a voz do David Guzman. E aí nos extras ele fala, essa é a minha explicação oficial do porquê o Scott não lembra. Porque ele fala que a hora que o George vê o teletransporte, ele fala que houve um decaimento de 0,03% do sinal. Isso foi exatamente o engrama de memória que apagou da... Scott não lembrava da Enterprise B. Praticamente ele pegou essas coisinhas que o fã fica lá que nem um chato e foi lá explicando, né, cara? Ou pelo menos colocando que não passou batido, entendeu? Tem momento que ele até fala, ó, não se soube o porquê de tal coisa, né? Que na verdade era, não tem explicação, né? Então. É tipo isso. Muito bem, e agora vamos para a parte que a gente vai discutir durante um tempinho, né? A Guerra Romulana. A Guerra Romulana, que começa com a destruição da Starbase One. Eu acho muito legal isso, por causa que, tipo, a gente vê no episódio da... É Bounty? Não, qual que é o episódio com as dançarinas orianas de Enterprise? Bound. É Bound mesmo, né? Não, então, é que tá, peraí, que tem o Bounty... que é aquele do Tilarita atrás do Archer, né? E tem o Bound, que é da quarta temporada, que é esse daí que você tá isso. falando. É, que na verdade, se a gente vê o diário do Archer, ele fala que eles estão procurando lugar pra construção da base Estelar 1, quando eles estão naquela missão, né? Quer dizer que a base Estelar 1 foi construída rapidamente após aquilo pra... E tem o ataque, eu acho muito legal toda aquela história. Sim, é muito legal porque eles, segundo o Goodman vai montando a história aqui, quando há a base, a Starbase One, é porque o... como é que é o negócio? O planeta ali, ele tem muito de lítio, não é? Não é isso, cara? Eu acho que tem um planeta ali que eles descobrem, não é? Acho que é isso, não é, cara? Não, do planeta com muito de lítio era um planeta que não era ninguém tinha um claim sobre o planeta, e daí a frota perguntou pros amiguinhos se podia construir e tal, e aí todo mundo assinou o tratado dizendo que podia utilizar aquela base, mas sem pedir o planeta pra si, e aí logo depois eles, tipo assim... deram uma pasada ali no chão e descobriram um monte de lítio. Mas acho que não era na Starbase One. Então deixa eu tentar lembrar qual que é o lance da Starbase One que é dito que... Porque essa Starbase One, ela era importantíssima, por isso que o começo da guerra se dá após essa destruição. Ela, pelo que eu me lembro, ela é muito importante por causa que ela vai ser construída depois da coalição, né? Coalizão de planetas, que seria, né, o verdadeiro último episódio de Enterprise. Então ela basicamente foi construída para ser um centro de comércio para coalizão de planetas. Ah, não, mas eu acho que é isso sim, Valdomiro, acho que tu tens razão. Eu acho que eles falaram com os amiguinhos, com os telaritas, andorianos e vulcanos, e todo mundo abriu mão do negócio, e daí eles construíram a Starbase One, que daí ia ter livre acesso e livre comércio e tal, E daí descobriram que tinha de lítio, e daí os romulanos resolveram atacar. Acho que foi isso mesmo. É, então eu lembro disso porque... O que acontece? Eu lembro que nessa parte era uma referência a ser uma coisa... uma época meio de riqueza, assim, sabe? Uma riqueza que é mineral e tudo mais que encontra, que vai beneficiar não só a eles, né? E que isso vai... E por causa disso, os romulanos ficam com medo dessa união, né? Até porque isso tudo é depois da quarta temporada de Enterprise, onde isso já estava acontecendo pra caramba, né? Essa união. É, não, mas assim, a parada de lítio realmente só beneficiou a Terra, porque assim, ó, que aconteceu? Quando eles assinaram um tratado, a Terra assinou um tratado com todos os outros, com os quatro amiguinhos, e os outros três amiguinhos, eles abriram mão de qualquer claim sobre aquele território, entendeu? Certo. E daí, e em contrapartida, eles poderiam ter aquele lugar para arrumar as espaçonaves e para trocar e tudo mais. Ah, tá. Certo. É legal que na construção da base Estelar 1, ele fala que é aí que vai nascer o famoso Starfleet Corps of Engineers, né? O corpo de engenheiros da Frota Estelar, que vai ser mencionado bastante, né? Nas eras Nova Geração e outras coisas do corpo de engenheiros da Frota Estelar são gênios e construíram as coisas rápido e o caralho é quatro, né? Que a primeira coisa que o corpo de engenheiros da Frota Estelar teria construído fora da Terra teria sido essa base, né? Ah, tá. Apesar que a única referência a Starbase One que a gente vê é na Enterprise, né? Eu não lembro de outra referência. Não, por causa que a gente nunca... Eu acho que essa foi uma das genialidades do David Goodman, porque a gente falou, por exemplo, da base Estelar 10, da base Estelar tal, um monte de bases estelares foi falar, mas a... Onde está a base Estelar 1? Cadê a primeira? A gente nunca viu ela. Por quê? Faz todo sentido. Ela foi destruída na Guerra dos Romulanos. Sim. É isso que foi legal. E aliás, é legal também, outra coisa, que o ataque a essa base está relacionada a espiões romulanos, né? Porque como eles não sabiam a aparência dos romulanos, né? Coisa que já tinha sido estabelecida, então eles podiam se fazer de vulcanos. Então... É o que facilitou pra caramba. Ah, e outra coisa também, é mais ou menos nesse período aqui, nessa parte do livro, né? Que daí, como é que é lá o negócio? Que aí tem uma informação que é revelada de um... putz, que é um vulcano? Acho que é um vulcano. Acho que é o Scorn, o avô do Spock, não é isso? O avô do Spock pega um documento lá que diz que os romulanos, na verdade, eram os vulcanos que saíram lá depois do Awakening dizendo que Surak era um traidor da deusa Vulcana, né? Porque Vulcana é a deusa lá da mitologia vulcana e tal. E que daí essa informação não poderia ser revelada a todos, mas mandou lá pra acho que pra frota mesmo, não é isso? Isso. O pessoal da coalizão, não sei, da frota. Só que pouquíssimos podiam saber disso pra não acabar com a união com os vulcanos, né, e tal. Então, isso foi... Aliás, é importante isso nesse plot, porque só depois dessa revelação que aí a Frota Estelar sabe aonde fica localizado o planeta Romulus, né? Então, tem todo o sentido do porquê não contar isso pra ninguém, mas ao mesmo tempo foi necessário o cara criar isso na história pra saber onde fica o planeta pra haver essa coisa da guerra em si. Porque senão ia ser difícil. Sim, porque como é que você vai guerrear sem saber onde fica, né? Exato. Não, então é legal que o autor vai pensando em tudo isso, né? Tipo, mas peraí, se eu falar isso, por que ninguém contou antes, tal, antes do episódio Balance of Terror? Então, quer dizer, ele vai remendando tudo, cara, tudo, assim. Na verdade, assim, a guerra até tava acontecendo, né? Eles até estavam guerreando, isso, só que tava... completamente hopeless, tipo, estavam lá só esperando o próximo ataque acontecer, né? E aí quando eles conseguiram levar a guerra pra Romulus, aí a coisa mudou. Eu acho legal que, né, junto com a base Estelar 1, uma das naves que vai ser destruída ia ser a Excalibur NX-03, que o capitão era um dos antepassados do Styles, que lá no episódio Balance of Terror ele fala que três Styles não foram morrer. Alguns Styles morreram na guerra, né? Então eles colocaram. Pô, legal. Mas aí outra coisa que ele fez é que ele fala que a NX-02 estava no comando da capitã de frota Erika Hernandez, né? Então ele promoveu a Hernandez para capitã de frota, né? É, pode crer. Não, aliás, eu até abri aqui essa parte. Eu tô promoveu vendo. Só para matar ela, coitada. Ah, mas é, pô. Muito foda. E aí, eles falam bastante também... Mas ela morreu de uma forma heróica ali no livro, eu achei bonito. É, melhor do que morrer numa ilha, que nem o Luke Skywalker, sem fazer nada. Puta que pariu, sério mesmo que você quer trazer isso aqui agora? Eu fiquei... Tá no contrato. Eu fiquei me segurando pra falar da porcaria da Starbase 1 de Discovery, aquela merda. Aí você traz isso aí, né? Mas tudo bem, deixa pra lá. Corta o salário dele, mano. Mas... Mais um. Que ele paga tão bem, viu? Mas é muito legal que esse primeiro ataque à base Estelar 1 e a Excalibur e a Columbia lutando e tal coisa, ele detalhou tão bem, né? Que dá aquela coisa, assim, porque você sabe que os Romulanos vão ter que ganhar essa briga, né? Mas pra dar um negócio, mas meu Deus. É absurdo, cara. O primeiro oficial da Excalibur fala que é aquele Capitão Bryce Schumer, que tem uma referência a isso naquele episódio Power Play da TNG lá, quando aqueles espíritos que estão possuindo lá a Troy, os caras, uhum. Que tá possuindo a Troy, ele afirma ser esse capitão que era da USS Essex, que era uma classe Dédalos. Que aí nesse livro ele também fala muito bem sobre a construção da classe Dédalos, as naves. Sim, claro. E tal. Que na verdade é muito bacana, porque se você for pesquisar isso daí. Aquele design lá que o Matt Jeffries fez, que seria... É, aquele redondinho, é. Que seria aquele círculo, né? Aquela bola ao invés da seção disco e tal. Né? Então, é muito detalhe, cara, que é colocado nesse... E o legal é que a classe Daedalus, daquele formato, é canon, por causa que a gente vê o modelo dela em alguns escritórios e algumas coisas no fundo. Então, ela realmente existiu. Também no último episódio de All Good Things. Na verdade... A nave da médica, da Crusher. Ó, na verdade, eu tava vendo o seguinte, ó. Não é que ela é canon, não. Não é bem assim. Porque é o seguinte, ó. Na Deep Space Nine aparece a Horizon, né? Que é uma Daedalus que tá... Lá no escritório lá, acho que do Cisco. Não lembro onde é que é, cara. Isso. É no escritório do Cisco, né? Só que no Power Play da TNG é onde faz a referência que a Essex pertencia ali a um período anterior à série clássica. Então, por associação, você diz, não, bom, pode ser aquele design que o, né, que você tem a referência visual já e tal. Então, pelo que eu tava vendo, só foi meio que quase canon quando no Star Trek Enciclopédia lá do Okuda, daí ele fala, né, isso, né? Mas voltando pro livro aí, cara, onde que nós estamos aí? Vamos lá. A gente tá na guerra, né? E a gente vai ver que eles colocam muita referência de outros personagens da série clássica, como o Almirante Gardner, como ser o CEO da Frota Estelar. Não, peraí. Gardner é Enterprise. Eu falei outra coisa? O que eu falei? É série clássica. Don't you understand? Ah, desculpa. É, o Almirante Gardner como ser o CEO da Starfleet na época, né, que começa a guerra, e o Gardner sair do comando da frota depois do desastre da base Estelar 1 e do começo da guerra. É, tipo, muito legal você ver isso, a parte de outras naves, deles terem que preparar naves que não eram pra guerra pra lutar com lasers e armas subatômicas pra encaixar. Exato. Com o que o Spock fala, pra encaixar exatamente o que o Spock fala, né, porque o Spock fala, não, a guerra romulana foi lutada com armas lasers e armas subatômicas, e na quarta temporada a gente já tá com phaser e torpedo fotônico, como fosse assim? Por quê? Porque eles pegaram várias... naves da classe J, né, que eles falam, e armaram com canhões lasers e torpedos subnucleares, né, daqueles que a gente via nas primeiras temporadas pra lutar a guerra, porque acho que a Frota Estelar não tinha nave pra lutar uma guerra. Sim, tanto é que a última batalha lá, que é a Battle of Chiron, né, uhum. Ela é lutada com três naves, né? Que fica bem heróico, assim. A Enterprise, acho que é Excalibur, não é isso? Não, eu não lembro agora. São três naves. A Excalibur já tava destruída. Eu acho que é a Defiant. Defiant Lexington. Atlantis, não é? Não lembro agora. É Atlantis. Isso, né? E aí é bem heróico, assim. E é bacana porque tem uma conexão também foda aí. Aquele planeta Chiron é o mesmo daquele episódio Let That Be Our Last Battlefield, né? Eles estabelecem que era ali que a tecnologia de cloaking... A de cloaking foi melhorada e produzida ali no planeta dos caras, né? Tanto que tem uma citação, porque a espécie ali, eles tinham... racismo com a cor da pele, não sei o que e tal, mas que ali era que era produzido o negócio, né? E que a última batalha foi lutada ali, então... É, por causa que se a gente lembrar, a gente não viu a nave do Bela, né? Porque ele... Mas eles falam que a nave estava invisível, ou melhor, eles só falam isso pra não gastar dinheiro fazendo um modelo. Não, até cara. Isso o cara conectou, porque a terceira temporada, esse episódio, ele é muito baratão, né? Total bottle show e tal. Então até isso, cara... Não, peraí, e se na verdade é por causa disso? É muito foda, cara. Mas tem uma citação da Guerra dos Romulanos que eu gosto bastante, que é quando eles vão fazer um outro ataque à Terra, eles encontram, né, a Enterprise, né? E aí a história foi diferente, que a Enterprise era a nave mais experiente, a melhor nave da frota, mais experiente, e a Enterprise sozinha ganha a briga. Pô, quem não sentiu aquela coisa? Claro que a Enterprise ganhou essa briga, pomba! Não, e é legal que, tipo assim, depois da guerra, né, o Archer ainda queria, né, que a Enterprise continuasse, porque ela era uma nave nova. Só que aí, tipo, é bacana que mostra, acho que é o Samuels lá, que é aquele cara da... vai montar, ajudar a montar a federação, começa a insistir, não, ela tem que, porque, cara, é uma coisa muito histórica, ela passou por tanta coisa, sabe, se a gente perder ela agora, não, ela tem que ser, tem que ter colocado aí pra, né, pra deixar ela, aí, ela, por isso, pra explicar o quê? Pra explicar o último episódio de Enterprise, que realmente a nave, ela é trazida de volta e tal, né, cara. E ela tá linda, né, ela tá limpinha, linda, né. Episódio, né? Não tem motivo. Mesmo. Mas voltando no lance da batalha de Sharon lá, também ele se esforçou numa conexão aí. Porque essa referência de Battle of Sharon é só por causa daquele episódio de The Defector lá da TNG. Que é quando aquele Romulano, que eu esqueci o nome agora, quando ele fala assim, nós, né, tal, não esquecemos ainda, Romulus não esqueceu ainda a vergonha, né, mais ou menos assim, tipo, a vergonha da batalha de Sharon. E só falou isso, não falou mais, não foi dito que aquela batalha era a última da Guerra Romulana, mas meio que ficou ali no ar, né, e aqui, e outra coisa, também não foi dito... aí eles já passam pra falar da Zona Neutra, né, então a gente tem que entender. A gente tem que entender mais ou menos isso, e ao mesmo tempo não diz que Battle of Sharon é o mesmo planeta lá do episódio da TOS. Não tem essa conexão direta, mas é legal que no livro ele coloca essa... Vai colocando isso daí, né? Mas quanto a esse lance, eu não lembro se de repente algum Okudagrama mostrou algo assim também. De repente já tinha sido mostrado, né, em algum Okudagrama. Porque muita coisa acabou ficando canônica por causa disso, né? Então teria que pesquisar isso aí. Mas é essa coisa da gente ler a Guerra Romulana, você fala, meu, poxa, como Enterprise poderia ter chegado na Guerra Romulana? Como ia ter sido legal se tivesse. Não, mas você sabe, agora vou, saindo um pouco do tópico, lá pra 2005 ou 2006 mesmo, você lembra que tinha um projeto pra um, era chamado de Star Trek The Beginning? Não sei se você lembra disso. Era pra ser um filme, cara, uma trilogia de filmes, que seria sobre a Guerra Romulana mesmo. Era o... Eu lembro que era mais ou menos assim, o Rick Berman mesmo oferecendo essa proposta lá pra Paramount. Provavelmente porque, né, o barco afundou, meio que a última cartada, sabe? Eu acho que era mais ou menos isso. Mas eu lembro bem de ver notícias sobre isso, cara. Lá pra 2006, assim, do Star Trek The Beginning. Aí, eis que a Paramount preferiu aquele cara talentoso, entre aspas, que tava surgindo ali, despontando na TV, em Hollywood e tudo, que é o Abrams, pra vir com essa... Já? Exato, né? Preferiu isso daí, né? Mas eu lembro bem que tinha a ideia de fazer essa trilogia de filmes no qual seria a Guerra Romulana. Mas isso depois que o Enterprise já era, acabou, assim, tipo, acabou e agora? Dá pra gente tentar mais alguma coisa? É que sempre dá aquele negócio, né? Você assiste lá o Demons e o Terra Prime, né? Certo? E aí, de repente, dá um salto de uns 6 anos na história e você tá na Fundação da Federação e eles estão conversando sobre como a Guerra Romulana foi foda. Mas caralho, você sabe que... Caralho, a Guerra Romulana, viado. Então, você sabe que eu tinha comentado no podcast anterior que foi lançado, que a Roberta participou também, que era do Home de Enterprise, né? Home. Eu tinha falado lá do podcast do Warp 5 que entrevistava o Manicoto. E lá ele fala que o These Are the Voyages, né? O Series Finale, ele foi escrito pelo Berman e pelo Braga e que ele não teve nenhuma participação. Tipo, de que... Sim. Que, na verdade, o último episódio de Enterprise mesmo é o Demons e Terra Prime, assim como muitos ou a maioria dos fãs concorda, eu sempre achei isso. Mas ele disse que, realmente, ele não foi consultado pra aquilo, sabe? Porque a gente sabe que, no final das contas, aquele último episódio, ele é o último episódio da empreitada desde 87 até 2005, vamos dizer, né? Ele nem funciona tanto como o último de Enterprise, e sim como, vamos tentar fazer o último de toda essa, sabe, esses 18 anos. Sim, né? Sim, aquilo é um extra de DVD, aquele episódio, né? É um bônus. Então. Você quer saber o que o Hiker tava fazendo nas horas vagas durante o episódio com a Pegasus? Então, fechando sobre a Guerra Romulana, né, acho que se você quiser falar mais alguma coisa, mas eu acho que é isso, né, cara, essa última batalha e tal, né, tudo bem heróico, assim, né, isso é bem legal. E eles explicam, né, a criação da Zona Neutra, que é bem legal também, por causa que a Zona Neutra é um daquelas coisas famosíssimas de Star Trek. Sim, e é legal porque fala lá dos outposts em asteroides e tal, né? Explica direitinho como é que isso foi feito. E é isso, né? O que mais que a gente fala disso aí? Ou já pula? Não, vamos lá, vamos agora pra fundação da federação, né? É legal ver no livro, gente, que a Fundação, apesar do livro chamar os 150 primeiros anos da Federação, a Federação só vai ser fundada no livro no capítulo 3, né? Que já tá, olha, na página 92 do livro que funda a Federação. Exato. É que no meu arquivo digital aqui alternativo, né? Então tá na página diferente. Não é a mesma, não. Mas vou confiar na versão impressa de vocês aí. Nessa besteira aqui de versão... É, papel, esse pessoal tão no século XX, né? Tá. Mas é isso. Eu louco pra ter o livro, na verdade. Bonito pra caralho esse livro, cara. Mas é isso aí. Tá. É legal porque dá pra ver que o Goodman, né, tá basicamente acreditando a federação ao Archer, né? Nossa, isso é outra coisa. E cara. E é muito legal a gente ver essa fundação da federação sendo criticada no Archer, quando o Archer, no último episódio, tá falando que vão esquecer ele e vão dar pros políticos, né? É, mas pode crer, né, cara? Aliás, um político que aparece muito nos no últimos dois episódios lá, que contam mesmo, né? Né, que é o Samuel... Como é que é o nome dele? Nathan Samuels. Né, ele aparece bastante nessa parte, obviamente por conta do Demons e Terra Prime, né, que é ali que ele aparece, e a gente vê que ele tá trabalhando para isso, né, na coalizão de planetas, no caso, ali, que aqui vai chegar na Federação. Mas uma coisa que eu acho interessante, outra coisa que eu também acho interessante nesse negócio da formação, da fundação da Federação, é que daí tem um cara que fica com os créditos pela criação do nome, né. E aí, diz ele numa daquelas notinhas que a gente tinha comentado, que o Valdomiro diz, tipo, a Archer diz que foi ele que criou o nome antes, que ele já tinha falado que isso seria uma demonstração de que a tal da Guerra Fria temporal poderia existir, mas nada disso é confirmado. Isso aí, então, eu acho. Tipo, o nome da federação continua sendo, entre aspas, uma criação desse cara, que agora não lembro quem é. É, então, o nome dele, tem uma curiosidade sobre isso aí. É Thomas Vanderbilt, né? Eu fui procurar no Memorial Alpha pra ver se tem algum. Ou no Beta, né? Pra ver, caramba, de onde que vem esse. Não deve ser inventado. O Goodman é muito hardcore pra isso, né? É difícil. Poucas coisas ele inventou, pelo que eu tava vendo. É, a maioria dos nomes ele pegou de algum episódio ou de alguma citação. O que eu até acho que é um exagero em algumas coisas, né? Mas tudo bem. Nesse caso eu achei legal, porque é o seguinte: aqui, olha só. Thomas Vanderbilt a referência é o seguinte: olha só. No Generation, sabe aquele álbum de fotos da família do Picard, né? O Picard tá lá chorando, uhum, claro. Com a Troy e tal, aquela cena famosa lá. Tem uma... Aquele álbum, quando ele foi feito, acho que atrás de alguma das páginas ali, tem um recorte de jornal colado. Não sei se é um ou mais do que um, mas um, certeza. Nesse recorte tá dizendo assim, It's Federation Day. Aí tem lá esse jornal feito, né, pra essa cena, tá lá dizendo Thomas Vanderbilt. Só que isso não é considerado canônico porque, obviamente, não apareceu no filme. Apesar de estar lá, não foi filmado, entendeu? Não é que nem, por exemplo, no In a Mirror Darkly, que a gente tem lá filmadas as telas que vão dar um monte de coisa sobre o Archer, que inclusive nesse livro vai ser colocado também. Aquilo lá é canon, né? Agora, isso não foi canon. Mas mesmo assim, o autor fez questão de colocar o cara aqui. Quem tem o DVD duplo do filme Generations... Tem, nos extras do DVD, tem os caras contando a história do livro da família dos Picard e todos os artigos que eles colocaram lá, as fotos, as coisas, que tipo, a galera que tava, quando trabalhava, eles tiveram um cuidado tão grande com aquele álbum de família do Picard, mas tão grande, que eles realmente falaram que eles fizeram artigos inteiros e páginas inteiras que não foram filmadas, mas eles simplesmente queriam fazer. E esse livro foi visto de novo no Nemesis, né? Que ele pega o livro pra ver uma foto dele lá, né? de careca lá. Não, né? Mas... acho que ele tinha acabado de levar o trote da academia, por isso que ele tava careca no livro e depois tem cabelo no episódio lá da Nova Geração. Pode ter certeza que o Goodman tem uma ótima explicação pra isso. Isso é certeza. Eu já dei aquela... Desculpa, é trote. Tá? É. Trote. Tá certo. Eu fiquei careca quando eu entrei na faculdade, acho que é normal. Então, aí essa parte da fundação da Federação, que ele fala a biografia do Archer, e que na verdade a Federação foi uma modificação na carta que da coalizão de planetas, que vai virar, né, basicamente a constituição da Federação logo. É, inclusive tem aquelas páginas meio que com a, como se fosse, ele tem muito disso no livro, né, como se fossem documentos reais, oficiais e tal. Muito legal isso aí. Eu adorei essa coisa de parecer que alguém me tirou uma foto num documento real, sabe? Eu adorei mesmo, não é brincadeira. Não, tem até às vezes, tipo assim, a escrita do Sarek, a mão, né? Sei lá, coisas assim, né? Tem muito disso, né? Mas não tinha uns, eu ficava com preguiça de ler alguns, porque era uma escrita tão difícil, que eu olhava assim pro negócio, ah, não. E aí eu pulei uma outra carta, sabe? Eu acabei não lendo porque eu achei meio ruim a letra. Imagina só se eu fosse professora. Teve um, agora que você falou... aqui toma zero. Agora que você falou, teve uma que eu não li, que tava muito ruim de ler, cara. E teve um que eu não... Era perto do final já, que era a mão mesmo. Eu falei, puta, cara, que letra horrível. Isso. Ah, lembrei, acho que é daquele presidente da Federação que manda a carta lá pro... Pra quem que ele manda? Pro Gorkon, né? Acho que é isso. Eu nem sei mais pra quem que era a carta, porque eu não li. Mas assim, tinha umas que eu achei legais, sabe? Que era tipo de um cara que foi capturado em um planeta e aí escreve as últimas palavras, assim, né? Daí tu vê que o cara deixou a carta incompleta. Tem umas coisas bem bacanas. Ah, sim! Qual que era esse daí mesmo, cara? Puta, li isso hoje e já esqueci quem que era. Mas eu vi, verdade. Puxa, é que é muita informação, né? Não tem como lembrar, cara... de tudo, mas eu tô procurando. Não, peraí. A gente... No final realmente tem uma carta aqui do presidente pro chanceler Gorkon que é terrível de ler mesmo. Não, essa daí eu quis mandar tomar no cu. Eu lembro que eu li, gente, mas agora vai ser difícil. Mas, ó, eu queria enfatizar isso que a Roberta falou. É informação pra caralho. Quem não viu esse livro ainda não tem noção do nível de é muita, muita informação. Pra cacete. Né? Porque tudo que é contado é cheio de nomes e termos e tudo, eventos, é coisa pra cacete, cara. E é fascinante por causa disso também, né? É muito legal por causa disso. Agora, eu achei um problema, sabe? Porque eu achei tão legal, que eu tenho uma característica, que é uma maldição, na real. Mas assim, quando eu não gosto dos negócios, eu simplesmente ignoro. Não é tipo que eu queira, sabe? Que eu lembro do negócio. Tipo assim, matéria vermelha é dessa Kelvin timeline, então eu vou ignorar isso. Não, eu realmente ignoro. Tipo, eu vi o trailer novo de Discovery, os negócios de matéria vermelha, eu simplesmente não me veio à cabeça o negócio. Morre pra mim, sabe? Morre. Mas isso daqui eu achei tão legal que agora eu acho que vai incorporar na minha linha temporal, sabe, de jornada. Então eu tô com um pouco de receio, assim, que daqui a pouco eu comece a passar informações que sejam... Então, Roberto, eu pensei nisso também, e eu lembrei que subconscientemente esse é um dos motivos de eu não ficar lendo muitos livros, tipo, novels de Star Trek, cara. Eu não tinha pensado... Exato, exatamente. Eu também não leio por causa disso, porque, cara, é bizarro, é muita informação, e daqui a pouco tu já tá misturando tudo, sabe? Não, mas calma aí, a guerra Romulana, eles destruíram a Starbase 1, não sei o que, daí tu vai lá no livro como se fosse informação, sabe? Cara, é complicado, cara. Mas eu também, eu fico assim... meio, sabe, com medo, tipo medo, acho que é medo é a palavra, sabe, começar a misturar tudo coisa realmente canônica e fudeu, né, cara, puta merda, mas enfim, né. Olha só aquela carta que eu achei que é uma carta de uma das, um dos caras que sobreviveu por, um dos três que sobreviveram no escape pod, caíram no planeta de Eminiar, no sistema Eminiar. Sim, é a Valiant, tentando, é? É a Valiant. Isso, exato, que eles estavam tentando uma relação diplomática e tal, e caíram no meio de uma guerra. Então, e outra coisa, aí ele coloca, né, que a Valiant era uma classe Dédalos, né, que junto com a Horizon, com mais a ESX, né? E mais uma, eram quatro. Isso. Que se perderam, né? Ou seja, ele vai conectando que todas aquelas naves que se perdiam na série clássica, era incrível, sempre eles encontravam uma nave, sempre não, mas algumas ocasiões, né? Que nem no Patterns of Force e tal. Não, Patterns of Force não, como é que chama? A Piece of the Action, também tem uma nave. Isso, Piece of the Action, caiu lá nos 8 anos. E a Archon também, do Return of the Archons, também tem uma. Né? 18 anos, Arcons, claro. Então é. Também ele vai. Deixa... Ele bota, né? Quando ele bota a era da exploração, que, né? Da frota, porque quando eles estão falando aqui da federação, eles falam da Frota Estelar, e a Frota Estelar começa a cuidar das coisas, e eles botam lá, né? Que a era da exploração, que essas naves saem para explorar o universo e não voltam. Que é aí que a federação percebe que eles precisam construir uma classe de nave capaz de aguentar o Alcano, que é aí que eles explicam a criação da classe Constitution. Ó, isso é muito importante, e a gente tem que parar pra falar sobre isso daqui a pouco. Mas ó, só pra então, sei lá, fechar essa parte aqui, que a Roberta falou citou a Valiant, né, eu lembrei da, acho que é a Horizon, a Horizon, que cai lá no planeta... do Piece of the Action. Aí tem uma parte aqui, ó, até achei aqui, que fala que, para mais detalhes, não sei o que, da Horizon, aí tá assim, ó, leia um livro, A Piece of the Action, The Unique Case of Sigma Yoshia 2, né, by, assim, ele dá o nome do autor de Edward Pesky. Aí eu pensei, peraí, cara, Ed Pesky é o nome do extra lá que faz o Leslie na série clássica. Por que ele colocou o nome do autor do livro, Edward Pesky? Quer dizer, é uma piada interna aí e tal, mas caramba, até os caras que ele inventa, ele não totalmente inventa, né? Ele vai fazendo homenagens. Muito louco. É como a gente já falou, o Leslie não morre, né? Então faz sentido ele escrever coisas com os nomes. É muito louco. Mas, Fernando, você acha que então vale a pena a gente chegar nessa parte importantíssima aí também? Porque, assim, tem também... Ah, peraí, antes disso, cara, acho que vale a pena falar de uma coisa que é muito interessante, que eu acho que é antes disso mesmo. Que é quando o Archer... É o seguinte, parece que, assim, lá pra final, ele já tá como almirante... E aí, peraí, deixa eu ver se é isso mesmo. Puta, eu esqueci agora. Só sei que... Você fala da carreira do Archer? Não, bom, se quiser parar pra falar da carreira do Archer, é que eu queria falar sobre um aspecto, mas pode começar se você quiser. É por causa que, tipo, né, na pauta, né, eu coloquei a carreira do Archer exatamente um pouco antes da classe, da gente falar da classe Constitution aqui. Deixa eu ver se eu tô certo. A carreira do Archer vem um pouco antes do projeto Constitution. Sim, tá. Porque antes dessa... Eu queria comentar um aspecto que conta aqui que eu achei interessante, ó. Tá dizendo assim, ó. Até achei a parte aqui, ó. Que em 2174, a Federação comissionou um estudo pelo Conselho de Ciências para determinar a raiz da hostilidade dos Klingons. Porque... parece que nesse período teve um ataque a um freighter denobulano, e isso fez com que os denobulanos quisessem ir embora e esquecer tudo, né? Meio que pra explicar por que a gente nunca viu denobulanos mais, né? Por que a gente não vê denobulano, né? Exatamente. É muito louco, muito louco. Só que aí, olha só, ele ainda faz um outro trabalho aqui ao dizer isso aqui, né? Porque ele diz assim, nesse estudo, os caras determinaram que os Klingons continuaram agressivos em relação a tudo que viesse da Terra, porque... o Archer, né? Ou seja, na primeira missão lá, ele fez questão de devolver o Klang. E o Klang, segundo tinha advertido lá os vulcanos, né, o Soval e tal, no primeiro episódio, no Broken Bow, não era pra devolver ele vivo, porque ele teria que morrer ali, senão devolvê-lo vivo é uma desonra e tal, né. E aí esse estudo foi entregue ali, o Archer viu, né, já, né, nesse período, quando ele já era diplomata, né, porque ele, depois de capitão, vira almirante e depois vira diplomata. Ele era o embaixador de Andória, né? Isso é mostrado canonicamente lá no In the Mirror Darkly 2, né, e tal. E aqui ele vai contando isso. Aí diz que o Archer, por conta desse estudo aí, ele ficou, tipo, meio chocado. Falou, pô, caramba, então meus instintos estavam errados, né? Quando eu fiz aquilo lá, olha eu pagando, sei lá, o preço hoje, nós todos, um erro meu. E aí isso diz que é por causa... por conta de tudo isso, desse estudo e tal, que deixou ele chocado, que ele largou essa vida de embaixador e começou a lutar pra, sabe, tipo, a questão da primeira diretriz, sabe, de você não interferir numa cultura, que isso meio que pesou na mente dele, por isso que ele é o cara que leva a ideia de criar a primeira diretriz, cara. Isso eu achei bem legal, né? Mas eu achei estranho isso, sabe? Porque, assim, a primeira diretriz, hoje, a gente vê ela de outra forma. Tipo assim, não é deixar uma figura morrer na rua porque tu não sabe, sabe? Tipo, porque tu não sabe de que raça é. Não é isso que é a primeira diretriz. E daí eu achei esquisito isso. Mas uma coisa interessante da que a gente tá falando é que eles colocaram, porque a gente sabe que a primeira diretriz é a Ordem Geral 1, né? Da carta da Frota Estelar. E eles colocaram a Ordem Geral 1, né? Eles mostram a Ordem Geral 1 e a sessão, com tudo aquilo que o Spock fica citando pro Kirk volta e meia. E eles colocaram a Ordem Geral 1, a Ordem Geral 6 e a Ordem Geral 7. E a gente só conhece a 1 e a 7, né? A 6 eu não sei nem de onde ele tirou. É, eu não lembro agora. Pô, mas eu achei bem bacana, achei que faz sentido, né? Porque a 6 é... Não, tipo, eu sempre quis saber qual que é a Ordem Geral 2, que até hoje eu não sei. Isso tudo porque a gente não tem na Federação alguém tipo Quark pra ficar lá citando, tipo... As regras de aquisição a gente sabe quase todas. Faltou. É, eu só lembrava até a 7, por causa que a 7 é não ir para Talos 4, é tranquila essa. Apesar que eu lembro que no The Menagerie eu não sei se. Porque assim, é relembrada no Turnabout Intruder. Isso, exatamente. Ele fala que a única, sei lá, penalidade. Que é da morte mesmo. Morte. Eles falam ainda isso, tem morte. Né? Então... Mas quando eles falam no Turbonaut Intruder, isso eu gosto, por causa que é o Sulu que fala. Como é que era o nome da cientista que tava no corpo do Kirk? Janice Lester. Isso. A Janice Lester condena eles à morte, ele fala, ei, mas só a Ordem Geral pode fazer isso, né? Né? Era uma referência... Só faltou falado. E não estamos nem perto de Talos 4, né? E nem de um bom episódio também. Mas, ó, então, Roberta, eu concordo com você em partes, pensando bem, eu não tinha pensado nisso, né? Mas o que que eu achei legal nisso é mostrar o Archer refletindo quase mais de 20 anos depois, na verdade, né? Sobre essa primeira atitude dele lá, que ele vê as consequências aqui negativas, né? Então achei legal isso ter servido de alguma forma como a motivação principal para ele ir atrás da criação de algo de não interferência que levou ao que é a primeira diretriz. Mas pensando bem sobre o que você falou faz sentido. Não está interligado realmente, né? Sim, não. E a gente não percebe essa atitude, é quase que uma atitude extrema de não intervenção, né? Sei lá, tipo, tu vê uma pessoa morrendo na rua e dizer, não vou me tocar nessa pessoa porque não sei se ela não tentou se matar, sei lá. Não, mas no caso lá, ele foi advertido, ó, nesse caso aqui, é diferente, né? É, mas é que também, eu também consigo entender um pouco o lado dele naquele momento, porque assim, ele não tinha por que confiar nos vulcanos até então. Até então não, né? Naquele momento ele não tinha por que confiar nos vulcanos, ou seja, eles só não estavam tentando fazer aquilo pra mantê-los. Pessoalmente eu não acho que o Archer fez errado em devolver o Klingon vivo, não, de maneira alguma. Eu acho que os Klingons foram se irritando com o Archer ao longo dos 4 anos de Enterprise, por causa que ele ficava se metendo nos assuntos dos caras. E a hora que a Federação é fundada e se torna um super mega poder, se você é um império expansionista e vê um outro poder, negócio, você vai ver eles como uma ameaça. normal. Sim. Não, e sem contar que no livro aqui... Mas me parece que é mais os Klingons sendo Klingons, sabe? Tipo assim, ah, eu quero me incomodar com alguma coisa, quero me irritar e arranjar algum jeito de, sei lá, de continuar guerreando. É, e não vamos esquecer que tem 7 milhões de Klingons com o DNA do Archer com testa lisa, né? Tem isso também. Não, mas então, mas antes disso, eu lembro que no livro aqui... tem um lance que tem um embargo a Cronos, né? E não é depois, né? Quando tem a federação, né? Não é isso? Que vai ter um embargo? É, sim, então, nós... destroem o cargueiro, né? O Denobilano. Daí eles dizem, tipo, oi? O cargueiro Denobilano. Não, desculpa, é quando eles. Quando os Klingons destroem o minerador. Que daí ele até diz ali no livro, ah, a gente não vai. Eles sabiam que a Federação não ia entrar em guerra por uma morte. Mas ia ser demais, né? Mas então vamos ferir onde dói. Isso daí é antes ou depois da Federação ser criada? Me perdi. É, não, isso é depois da Federação ser criada, porque depois da Federação tem todo um capítulo chamado Problema Klingon, né? Isso, né? The Klingon Question tá na página 103 e a General Ordem 1 tá na página 108. Bom, eu acho que a gente podia, de repente, aí, Fernando, falar de um capítulo muito bacana lá, que é da Constitution Class, né? Toda a elaboração da Constitution Class. É, só pra colocar, o Archer, né, pelo que a gente sabe, pelo que apareceu na tela do Mirror Darkly, parte 2, né? E pelo que tá escrito aqui, que foi baseado naquilo... O Archer, como falou, vai virar embaixador e depois disso ele vira presidente da Federação de Planeta Unido. Ah, não, né? Então, peraí, então deixa eu fechar essa... pra chegar nisso que você falou e conectar com o que eu tava dizendo antes. Depois do lance da primeira diretriz e tudo mais, aí diz mais ou menos assim, foi meio que natural que logo em seguida, sei lá, passou um tempo, aí o Archer vira presidente, foi aí entre uma coisa e outra, né, quer dizer. E em seguida, vamos lá... Aí que você vai ter, né, o começo do projeto da classe Constitution. Exatamente que a coisa estava complicada, naves estavam se perdendo e você precisava de um projeto de nave que fosse basicamente como era a classe do Archer, a classe NX, uma nave autossustentável, né? É. Com ciência, defesa e tudo junto. E outra coisa, quando tem esse momento, quando é criada a primeira diretriz, o próximo capítulo é The Age of Exploration, né? A Era da Exploração. Exato. Que é justamente para cobrir, assim, tudo... É tipo assim, o Goodman, ele foi meio que o máximo que dava usando tudo aquilo que se viu em Enterprise e precisava conectar com a série clássica, né? Na história. Isso. E aí é nesse momento da Era da Exploração que, né, o Archer já não vai mais estar em ação nem nada, ou seja, não vai estar nem como presidente da Federação mais e tal, tá no fim da vida, que é onde começa a vir a parte que vai ser a parte mais série clássica, porque justamente, cronologicamente, a coisa tá andando. Quando chega nessa Era da Exploração, é legal que eles explicam que precisava que essas naves ficassem mais tempo no espaço, que não precisasse toda hora voltar, fazer manutenção, não sei o que, elas precisavam comportar muito mais gente dentro delas, né, e tudo mais. E aí começa esse lance do projeto, que é justamente com um personagem que, né, sempre foi aquela coisa de canon, não canon, que é o Robert April. O projeto vem com ele, a ideia é dele, né? Muito interessante. Sim, e o Robert April, pra quem não sabe, de acordo com a Bíblia de Jornadas Esquilas, assim, vou falar, o que é a Bíblia de Jornadas Esquilas? Na era da série clássica, os escritores ganhavam um escrito de quem eram cada personagem, o que era a nave e o que era o universo. E na história da nave estava lá que o primeiro capitão foi Robert April, o segundo foi Christopher Pike e o Kirk seria o terceiro capitão. O Robert April estava nos primeiros scripts do Gene. Depois ele colocou o Christopher Pike quando ele foi filmar e trocou o nome do capitão. E aí a gente sabe que, né, o Jeffrey Hunter não voltou, então apareceu o Kirk. Mas na Bíblia de Jornadas Estrelas para os escritores, o April era, e inclusive tinha uma foto do April nessa Bíblia, que era uma foto do Gene Roddenberry. Então a cara do Robert Shapiro é inspirado no Gene. Aí depois, quando vai vir a série animada, eles vão colocar que eles vai aparecer o personagem do Robert Shapiro com a voz sendo feita pelo James Durham. E outra coisa, que eu achei muito curiosa, nesse livro aqui, quando aparece um desenho lá do Dr. Daystrom, junto com mais um cara, eu e o April, você reparou, né, que o April é desenhado como o Gene, né, cara? Muito legal. Sim, tá aqui, é. É por causa que, inclusive, gente, se vocês procurarem na internet, tem uma foto do Gene usando o uniforme do The Cage, né, que eles dizem que seria essa foto que está na Bíblia, mas como essas coisas não sobreviveram ao fim da série pra gente ver se é real ou não, é difícil dizer. Mas que essa foto tem na internet, tem. Cara, eu acho que eu nunca vi essa foto, hein? Ou eu não tô lembrado, viu? Não é uma foto muito fantástica. Tipo, ele tá meio que de lado, sabe? Coisa, dá pra ver a gola, não dá nem pra ver o símbolo da coisa, mas existe. Tá, me manda depois o link aí que eu vou botar no post do podcast pra galera ver aí também e tal. É, beleza? Sussa. Ó, seguinte, pessoal, dá um recado aí pros ouvintes, avisar, né? A Roberta não vai poder continuar, né, Roberta? Tá muito tarde, né? Então vou deixar pra você se despedir da galera aí agora e tal. Gente, foi super, super legal, foi reler o livro, né, que eu tinha... Enfim, tinha só começado e aí agora com o podcast eu tive a chance de pegar a letra do livro, então é muito bom que a gente tiver a oportunidade. Não sei se tem em português esse livro? Não. Forma nenhuma. Não tem em português. Bom, então já fica a dica aí, se alguém da Aleph estiver ouvindo, já passar tá difícil, hein? É muito bacana. Bate-cola, né? cara. Mas, ó, Roberta, muito obrigado, obrigada então, pela sua participação. Obrigada pelo convite. Obrigada, até mais. Tchau, falou. Falou. Bom, ouvintes, esse podcast ficou muito longo e eu decidi dividi-lo em duas partes, assim como já aconteceu outras vezes em alguns intercons. Decidi aproveitar esse momento em que a Roberta se despede para fazer a divisão da conversa, e aqui fica sendo a primeira parte do nosso podcast sobre o livro Federation, The First 150 Years. A segunda parte desse podcast sairá em breve. Antes de me despedir, só quero relembrá-los sobre o Padrim do Sessão 31, que é o programa de apadrinhamento, crowdfunding, aqui do site. Para vocês que curtem o trabalho do Sessão 31 e quiserem apoiar, se tornar apoiadores oficiais, vão lá, o link está no site, ok? Agradeço àqueles que já são padrinhos e madrinhas aqui do Sessão 31. Muito obrigado, pessoal. Então é isso, galera. Quero agradecer a todos que estão ouvindo aí e... Copa!